nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanyawa apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação: Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio: Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Terceira revelação. Vem completar a terceira, revelação. É a doutrina espírita que Jesus, anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. Espírita que Jesus, anunciou. É a doutrina espírita. Bom dia mesmo, ouvintes da Rádio Sanyawa. Aqui eu, Jair Herculano, aí você, ouvinte, nós juntos nessa manhã maravilhosa de domingos com mais um programa Nas Ondas do Consolador. Aqui comigo, o meu amigo Pedro Alves, a voz da educação, a Lucinha Martins, a voz feminina do nosso programa. Comigo também aqui no estúdio, os amigos, a equipe desse programa, o Islã Nascimento, o Breno que está sendo convidado especial para nosso bate-papo de hoje, né? A Célia Urquiza, né? A José Dalva, a Lúcia Souto, a minha amiga Olívia, o meu amigo Jackson e, na técnica, o nosso amigo Marco Moura. Bom dia, Pedro Alves, a voz da educação. Bom dia, Jair, bom dia a todos que estão aqui no estúdio, bom dia a você que está nos dando a sua audiência nesse momento, e estamos começando mais um programa Nas Ondas do Consolador. Hoje, domingo bonito, ensolarado, 25 de maio de 2008. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Jair. Bom dia a você, Pedro, aos presentes aqui e aos ouvintes da Rádio Sanyawa. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós hoje vamos começar o nosso programa com o nosso editorial e nós daqui a pouco voltaremos ao vivo. Você vai ouvir agora o editorial especial para amanhã de hoje. Vamos lá? Editorial. Ai daquele por quem vier o escândalo. As tragédias coletivas têm ocorrido muito frequentemente em toda parte do mundo, desafiando a mente humana a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Às vezes fico com pena de algumas pessoas que, quando são indagadas sobre os desencarnes coletivos, respondem: é que Deus quis, não é? Ora, pergunta você, será que Deus é tão insensível que não poupa nem bebês, crianças, mulheres, velhinhos, nem velhinhas? Será que a fúria de Deus para com o ser humano errante não poupa nem aquele pai de família bondoso, digno, que estava no momento da tragédia junto aos demais? E aquela mãe amorosa, trabalhadora, respeitável, que naquele momento estava na mesma localidade? Que há de indigno em uma mãe ou um pai, um tio, levar seus filhos ou sobrinhos a passarem uma tarde num circo, se divertindo e comendo pipocas? Como compreender a dolorosa morte de pessoas sob as lonas em chamas e atropeladas pelos animais em fuga desesperada. Estávamos no ano de 77 da era cristã, e naquela noite o Concílio de Lyon juntava uma grande assembleia junto ao altar do imperador Marco Aurélio. A perseguição aos cristãos era terrível. Qualquer pessoa que se declarasse cristã era detida, torturada e eliminada sumariamente. A matança era terrível. Mulheres, crianças, velhos e doentes, além de homens válidos e até personalidades de prestígio, ninguém escapava. Naquela noite, foi anunciada para o dia seguinte a chegada do ilustre general Lúcio Galo, o qual deveria ser recebido com uma grande festa e muitas homenagens. O patrício Álcio Plancos ficou encarregado de programar os festejos. Segundo ele, estaria garantida a farta distribuição de vinho e carnes. O lutador Setímio ficou encarregado de reunir os melhores gladiadores. Caio Marcelino ficou encarregado de convocar as melhores e mais belas dançarinas. No entanto, o patrício Plancos falou em voz alta: em consideração ao ilustre visitante, é imperioso acrescentar algumas novidades que Roma não conheça. Um grito horrível surgiu na assembleia: cristãos às feras! Cristãos às feras! A assembleia aplaudiu a ideia. O chefe do conselho assim falou: isso não constitui nenhuma novidade. Os leões chegados da África estão muito preguiçosos. Plancos arrematou: eu tenho um plano que é infalível. É o seguinte: poderíamos recolher nesta noite à prisão 1.000 mulheres e crianças cristãs. E amanhã, após as lutas dos gladiadores, coroaremos as homenagens com um espetáculo nunca visto em Roma. Vamos encharcar a arena de resina e óleo e cercá-la de lanças para que ninguém possa sair. Vamos encharcar suas vestes de óleo e resina. Depois de mostrá-las ao público, incendiaremos a arena e o espetáculo será inesquecível. As tochas humanas darão um efeito especial ao espetáculo. Em seguida, soltaremos os animais que já não nos servem mais dentro da arena em chamas, e eles cuidarão de tornar as cenas com detalhes mais atraentes, porque pisotearão aqueles que tentarem fugir das labaredas. Excelente! Gritavam muito. Genial! Diziam outros. E assim ficou decidido. Naquela noite, mais de 1.000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes e, no dia seguinte, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e crianças, em gritos e lágrimas, no fim do soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas, alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quase 18 séculos se passaram sobre esse tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça de Deus se faz através da lei da reencarnação. E esta lei reaproximou todos os responsáveis daquela cruel tragédia. Elas estavam agora em diversas posições de idade física. Elas agora representavam um novo papel no grande teatro da vida. Agora o palco era outro. Os atores e atrizes estavam no Brasil. Moravam na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Muitos daqueles espíritos agora estavam reencarnados e viviam a infância. Muitos outros eram pais e muitos outros eram mães. Naquela tarde, estava estreando no Brasil o Gran Circo norte-americano. A lotação estava esgotada uma semana antes da estreia. Era tarde do dia 17 de dezembro de 1961. O espetáculo encantava a todos, quando de repente alguém gritou: fogo! Daí por diante, a tragédia foi inevitável. Inúmeras foram as mortes por queimadura, muitas outras pisoteadas pelos animais que foram soltos para escapar do fogo. As emissoras de rádio e de televisão faziam apelos dramáticos a todos os médicos do Rio de Janeiro para se dirigirem a todos os hospitais que estavam em alerta recebendo as vítimas do incêndio do Grande Circo norte-americano. A população era convocada a se dirigirem aos bancos de sangue para doação imediata. A tragédia comoveu todo o país. Os médicos, a maioria voluntários, socorriam as vítimas no meio das ruas, porque não dava tempo chegar ao hospital. Foi um verdadeiro escândalo. E por falar em escândalo, esses desencarnes coletivos nos chamam a atenção para aquele ensino de Jesus, que diz: é inevitável o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Sintonize a Rádio Sanhauá na internet www.radiosanhauá.com.br. Programa Educação em Debate. Notícias, entrevistas e debates. Aos sábados, das 12 às 13 horas. Educação em Debate. Apresentação: professor Pedro Alves. Clipes, papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes, papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes, papelaria e presente, no Shopping Máximo. Hércules Lavagem Domiciliar. Lave em sua própria residência o seu estofado, tapete, colchão, carpete e bancos de automóveis. Dê vida longa ao seu estofado. Hércules Lavagem Domiciliar. Ligue 3042 1367. Agora em João Pessoa, a última palavra em translados, viagens e turismo. Estamos falando de Uzi Rent-a-Car, aluguel de carros novos e confortáveis com rapidez e facilidade. Plantão 24 horas. Ligue 3225-8134 e 8859-9037. Uzi Rent-a-Car, conforto e segurança ao seu dispor. Hércules Empréstimos Consignados. Quer reformar sua casa, viajar, trocar de carro e estar sem dinheiro? Isto não é problema. A Hércules resolve. Ligue 3042 1367 e receba a nossa visita. Hércules Empréstimos Consignados. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura. Era só o que faltava. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Notícias. Show de amigos no Paulo Pontes. A Fraternidade Espírita Allan Kardec convida todos a participarem do Show de Amigos 2, que será realizado no próximo dia 20 de julho, Dia Mundial do Amigo, às 19 horas no Teatro Paulo Pontes. O evento contará com a participação do poeta e cantor Merlânio Maia, do poeta e repentista Oliveira de Panelas e dos grupos musicais Acorde, Canto e Luz, Caravana e Sintonia. O show é em prol da construção das salas de evangelização daquela instituição e o ingresso custará R$ 5. Lançamento do livro Nas Ondas do Consolador. O livro apresenta, em forma de pequenas crônicas, fábulas, lendas e acontecimentos adaptados à vida real. Desta forma, o autor conduz o leitor a uma reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida. Solidariedade, amor, família, honestidade são alguns dos assuntos que temperam as várias situações do cotidiano, colocadas de uma forma fácil de entender e mexendo com o íntimo da alma do leitor. O lançamento será hoje, dia 25 de maio, na sede da Federação Espírita Paraibana, às 17 horas, no Centro de Convenções Lins de Vasconcelos, na Federação Espírita Paraibana, que fica ali na rua Bento da Gama, 555, no bairro da Torre. Inauguração no Teresa Dávila. A Casa de Caridade Teresa Dávila irá inaugurar seu auditório no próximo domingo, dia 1º de junho, às 16 horas. A instituição fica na rua Capitão Natalício Evangelista, 182, no bairro de José Américo. A Hora da Arte. A Hora da Arte vem aí com o Grupo Acorde. É, sim. Aí você vai ouvir uma música espetacular do Grupo Acorde. Vamos a ela? Reencarnação é o nome desta música. Não

que é uma ciência muito ampla e abrange todos esses campos de conhecimento. Breno, nós estamos ouvindo e assistindo nos noticiários há mais de um mês esse problema que está assolando a Itália, um país considerado, né, de primeiro mundo, e que está passando por um problema muito grave, que é a coleta do lixo. O lixo, ele extrapola as ruas de Nápoles, e o povo, se nos aparece nos noticiários de TV, sai de casa já com um lenço sobre o nariz, porque não aguentam realmente a situação. E pelo que nós assistimos ontem, a situação está tão precária, que o próprio primeiro-ministro Silvio Berlusconi, primeiro-ministro da Itália, transferiu o seu governo para aquela cidade, porque há um clamor no país e principalmente naquela cidade para acabar com esse problema definitivamente. Então, a pergunta é a seguinte: o problema ecológico, isso é um problema ambiental. Como é que anda o nosso país, e especialmente a consciência brasileira e paraibana, a respeito da consciência ecológica? Bom, Jair, esse problema do lixo é um dos problemas ambientais da nossa modernidade. Nas ciências ambientais, a gente se refere ao lixo como resíduos sólidos. Né? Esses resíduos sólidos, eles não incluem os resíduos que são tóxicos, que são resíduos industriais tóxicos e hospitalares, que têm um tratamento específico. Então, a gente entende o lixo comum, esse lixo domiciliar, ou os restos de materiais de construção, como resíduos sólidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem mais de 10 mil aterros, e mais da metade deles está com um tempo próximo para atingir sua capacidade máxima. Ok, Breno. Olha, os Estados Unidos está com muitos aterros já para atingir a sua capacidade máxima. Vamos dar só um minutinho aí, só uma paradinha no assunto, porque nós estamos com uma participação especial do interior da Paraíba. Isso. Giro pelos municípios. Giro pelos municípios. Ok, estamos agora com o nosso microfone aberto para giro pelos municípios. Quem está falando? Bom dia. Aqui é de Pato, sertão da Paraíba. Estamos realizando uma atividade da Coordenadoria Regional Espírita de Pato, com o Centro de Espírito de Pato, Princesa Isabel, Santa Luzia, Taperuá e cidades do estado de Pernambuco, que é coordenado pela Federação Espírita. Quem fala é o seu presidente José Raimundo. Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes deste programa, que hoje a Paraíba tem a oportunidade de ouvir. Bom dia, é José Raimundo de Lima. Quem está falando? É ele próprio. Bom dia mesmo. Olha, é um prazer imenso ter você no nosso programa, justamente trazendo notícias da região de Patos e desse curso, né, de capacitação administrativa para dirigente das casas espíritas, não é isso? Exatamente. Curso de capacitação de dirigentes, trabalhadores espíritas, aqui no Centro Espírita Luiz Bezerra, um dos Centros Espíritas de Patos, que faz parte da coordenadoria da Obsessão. E eu gostaria de você de ter a oportunidade aí de passar para os ouvintes ao vivo a palavra dos companheiros que estão aqui, por exemplo. Pois não. Oswaldo Souza. Vamos falar com eles. Coordenador regional. Ok, vamos falar com cada um. Ok? Bom dia. Vamos lá, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes deste programa e dizer da alegria de podermos participar. Eu perguntaria, Jair, se aqui na cidade de Pato tem alguma rádio que está em sintonia também com esse programa da cidade de Pato. O Oswaldo, aqui é o Pedro Alves. Dá para você repetir a pergunta? Se na cidade sabe de fato se existe alguma rádio que esteja participando dessa programação, desse contato estadual. Olha, nós não estamos assim em cadeia com nenhuma emissora ainda do interior, mas estamos abertos, né, a fazer qualquer intercâmbio com o interior, mas estamos na internet, viu? Estamos com o site da emissora, o programa está sendo retransmitido nesse momento pelo site www.radiosanhaoa.com.br. Ok, aproveitamos para agradecer pela participação que estamos fazendo no programa. E como presidente da Federação Espírita Paraibana já anunciou, hoje aqui na cidade de Patos estão reunidos centros espíritas aqui do Sertão da Paraíba, com alguns centros espíritas também que faz parte aqui nessa região com o estado de Pernambuco, nesse curso de capacitação do dirigente e trabalhador espírita. Temos uma média de 40 participantes. Oswaldo, você que coordena a regional aí, né, de Patos e região, como está o movimento espírita e como estão assim, os trabalhos das casas espíritas aí nessa região? Bom, graças a Deus está andando muito bem. Nós estamos sempre em contato com todas as casas espíritas aqui da coordenadoria e as atividades que estão sendo implantadas. O movimento espírita aqui está aumentando cada vez mais. A sociedade está se integrando de modo geral na casa espírita e posso dizer que o movimento espírita aqui, a nível de sertão, está andando muito bem. E nós estamos aqui com alguns presidentes de casa espírita. Eu vou passar aqui a participação do presidente do Centro Espírita de Vila de Menezes, da cidade de Santa Luzia, que é uma das casas espíritas que faz parte aqui da nossa coordenação. É o nosso irmão Francisco Marinho, conhecido como Panda, presidente da cidade dele. Ok, então vamos conversar um pouco também com o Francisco Marinho, nosso Marinho aí da cidade de Santa Luzia. Marinho, seja bem-vindo ao programa Nas Ondas do Consolador. Esse trabalho importante de capacitação do trabalhador espírita, né? Aquela Kardec diz que a última fase do movimento espírita era justamente a influência do espírito no meio social. Então a gente precisa se preparar para dar essa contribuição ao mundo, né, meu irmão? Um abração, muita paz, aqui é do Centro de Espírito de Santa Luzia. Um abração, estou passando aqui para o Oswaldo de novo. Felicidade. Ok, Marinho, um abraço para você e todos que fazem o espiritismo aí, o movimento espírita em Santa Luzia, nessa região. Oswaldo? Oswaldo? Está nos ouvindo? Eu vou passar todo o meu tempo. Eu vou agradecer a ele, vou passar aqui para o nosso irmão de Pequeno Isabel, presidente da Casa de Espírito de Pequeno Isabel, o nosso irmão Júlio de Pequeno Isabel, e eu vou passar aqui para ele, para dizer que nós achamos que está do curso e da Casa de Espírito que ele representa o Pequeno Isabel. Ok, Júnior, Princesa Isabel, na linha, é isso aí. Esse chama-se Integração pelo Rádio. Bom dia, Júnior. Bom dia. Como é que está o movimento espírita aí, Princesa Isabel, na cidade de Princesa Isabel? A cidade de Princesa Isabel também, né, a doutrina espírita, né, está andando, né. Nós já lá estamos semeando essa nova luz, né, e aqui, nesse novo curso, né, nós já estamos com grande expectativa de poder fazer um trabalho mais direcionada, né, e levar as luzes da doutrina espírita para toda aquela região que ainda é bastante inóspita. Isso aí, o curso, o Júnior, o que é que você está achando? Agora estamos justamente às 10 horas e 41 minutos. E como é que é o curso? Está atendendo, a programação do curso está atendendo a expectativa? Totalmente atendendo as expectativas, né? É algo novo. Em espírita, não tínhamos ainda uma visão muito direcionada pela questão da gestão, né? E isso aqui é algo novo, assim, bastante promissor. Okay, são os irmãos falando aí da cidade de Patos, neste encontro regional lá na cidade de Patos, Jair. Quem vai falar agora é? Eu gostaria de fazer uma pergunta a Zé Raimundo de Lima, que está aí com os companheiros na cidade de Patos, e eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente a ele. É possível? Ok. José Raimundo. Alô, José Raimundo? Vou passar para ele, viu? Pois não. Vou passar para ele, viu? Quem já tem uma proteção que vai fazer escrito aqui de casa, que é o grupo de Patetinho, e também está participando de Deus, se houver tempo após a palavra do Zé Raimundo, eu gostaria de houver tempo para passar para ele. Vou passar para o José Raimundo. Ok. Bom dia, Jair. Bom dia, José Raimundo. Está animado, né? Olha, nós aqui gostaríamos de saber qual a importância para as casas espíritas deste curso, principalmente em relação à mudança do Código Civil, juridicamente, você que é a pessoa mais indicada para falar. Na verdade, o que nós estamos pretendendo, além de atualizar o presidente e os diretores das casas espíritas com a nova legislação civil, é também uma oportunidade para que possamos trocar ideias a respeito das atividades espíritas, das atividades básicas, da administração, as atividades doutrinárias, os trabalhos de evangelização, de estudo sistematizado e as demais atividades do centro espírita. Não está aqui apenas o grupo trazendo as informações jurídicas, contábeis, mas sobretudo as atividades generalizadas para melhor capacitação e gerenciamento das casas espíritas da região. Tá bom? Isso aí, Raimundo. E nós gostaríamos de ratificar aqui o nosso espaço aberto para todas as casas espíritas dos municípios de João Pessoa, da Paraíba, para que eles possam falar do seu movimento, como anda o movimento nas suas cidades. Nós entendemos que existe cada vez mais gente procurando o centro espírita, não é verdade? Então a qualificação é muito importante, a qualificação do trabalhador espírita, justamente dos adeptos do movimento espírita. E então nós gostaríamos que você pudesse aí, dentro dessas suas andanças, né, deixar bem evidente esse espaço que estamos aqui abrindo, né, que está aberto há várias semanas, todos os domingos, para que eles possam se vitrinizar, né? Vitrinizar os seus trabalhos, ok? Eu só queria dar a informação seguinte: as casas que estão aqui presentes, por exemplo, a de Princesa Isabel, Cista de Pato, 160 quilômetros. De Itapetim, em Pernambuco, chega quase a 80 quilômetros. Então, Princesa Isabel, 160 quilômetros. Então, é uma demonstração de que o movimento espírita aqui no sertão está empenhado nesse processo de aprendizagem, o que é salutar para todas as cidades que ficam nessa região, que estão tendo uma atividade espírita absolutamente atualizada. E quero deixar para os ouvintes do programa as minhas congratulações de paz, de satisfação e de estímulo que estejamos sempre unidos. Aqui estaremos reunidos até aproximadamente 16 horas e, aqui, se for o caso, mais tarde, antes do encerramento do programa, se houver espaço, teremos outros irmãos que poderiam cumprimentar os ouvintes do programa que você está coordenando pela rádio. Então, lá. Com certeza, Raimundo. Olha, o programa está aberto para quantas entradas vocês desejarem, ok? Até 12 horas nós estamos abertos. É só tocar. Aqui tem um companheiro de Itapetim, estado de Pernambuco. Vai cumprimentar você também. Ok. É um prazer mesmo. Bom dia. Quem está falando? Eu sou o secretário do Instituto Fazendo de Cristo, que está fazendo de Cristo, que está fazendo de Cristo. Estamos interessados aqui com o grupo da Sertão, já como jogando relação de amizade, e fomos convidados a participar de mais de 300 vezes, nós estamos em constante contato. Estamos o tempo aqui para aproveitar o que tem de melhor na doutrina, o esquecimento e da reação também da Federação Espírita, que está falando sobre a questão do zero. Olha, obrigadíssimo pela sua participação e nós agradecemos a todos vocês que estão aí nessa região fazendo com que a qualidade do movimento espírita melhore, o atendimento ao público, enfim, é isso que realmente nós devemos fazer e conquistar a cada dia, qualidade nessa prestação de serviço. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Estamos com o nosso programa aberto até meio-dia. Quantas vezes vocês desejem entrar, ok? É só ligar. E muito obrigado, obrigadíssimo por essa participação, ok? É o homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar prossegue a vida. Existe um reencontro entre almas queridas. Sob a ótica espírita. I walk the maze of moments, but everywhere I turn to begins a new beginning. Ok, olha, nós tivemos um giro pelo município, podemos ter a qualquer momento outros giros. E você, ouvinte, pode fazer suas perguntas, porque conosco está aqui o professor Breno Henrique respondendo sobre ecologia e espiritismo. E nós estávamos falando sobre o modelo americano, não é, Breno Henrique? Isso, Jair. Eu estava falando como estavam saturados os aterros sanitários lá nos Estados Unidos. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que está no sertão, né, para José Raimundo, para seu Oswaldo, dizer que muito brevemente espero estar visitando-os lá. Parabéns pelo trabalho realizado nessa região. Aqui no Brasil, a questão do lixo também é preocupante. São Paulo, por exemplo, cerca de 78% dos aterros sanitários não tem condições adequadas para receber o lixo, certo? Então, são impróprios para armazenar o lixo. Sem falar do volume imenso de lixo que é produzido nesse estado. E aqui no nosso país, cada pessoa produz em média 1 a 1,5 quilos de lixo por dia. Breno Henrique, olha, eu digo a você, ouvinte, que você pode fazer suas perguntas pelos telefones 3249-2002 e 3249-2020, além de utilizar o nosso site www.muitobom2@hotmail.com. Anote novamente, lápis e papel na mão, vou aguardar, vou contar até 3. 1, 2, 3, já? www.muitobom2@hotmail.com. Ok? Esse 2 é numeral, hein? Então, olha, o Breno está falando sobre os aterros sanitários. É muito caro, o Breno, para a construção de um aterro sanitário adequado, porque o que existe de lixões nesse nosso país é um negócio muito sério, né? Por que não existem aterros sanitários adequados? É caro fazer instalações adequadas, mas é necessário. É caro também processar o lixo. A gente hoje tem 3 destinos básicos para o lixo. Primeiro, okay, é a reciclagem. A gente tem a compostagem de materiais orgânicos e a incineração. São basicamente esses 3 que são utilizados para dar destino ao lixo. Mas hoje a gente vê que menos de 10% do nosso lixo é reciclado, a parte que pode ser reciclada, não é? Então a gente vai ter um problema grave aí de acúmulo de lixo. E desde que eu estive, por exemplo, esse problema da Europa... Ô, Breno, me permita interromper. Claro. Segura aí o seu que tem um segmento, que tem um ouvinte querendo fazer uma pergunta. Mas você estava falando que esteve recentemente, você estava falando aí... Isso, de como esse problema é grande, sim, nos países, sim, e aqui, né? Uhum. Mas vamos ao ouvinte, então. Que a ligação caiu, o ouvinte estava na linha já para fazer a pergunta, tá? Uhum. Continuando aqui, você falou que nós brasileiros consumimos, produzimos 1,5 quilos de lixo. Agora, há uma pergunta. Isso é uma estimativa mínima. Há uma pergunta que está no ar. Dizem, não é? Dizem os especialistas, eu já li em alguns sites, que o quanto mais elevado é o país, quanto mais desenvolvido, mais lixo produz. Isso é verdade? Com certeza. Essa média ela vai para 2,5 quilos a 3 quilos nos Estados Unidos. Por habitante? Por habitante, por dia. Por dia? Por dia. Pelo amor de Deus. Porque o lixo que cada um produz, ele é resultado também do que é gerado na indústria, no comércio, para manter aquele povo. Por exemplo, a questão do consumo de água, né? Segundo a ONU, esse consumo de água na África, por exemplo, era de 1,5 litro, 2 litros por pessoa dia. Uhum. Isso há uns 6 anos atrás. E a mesma época, numa cidade como Nova York, o consumo de água era de 2 mil litros por pessoa dia. Aí você diz, mas uma pessoa consome isso, mas acontece que o comércio e a indústria, o total de água que a cidade consome, né, dividido pelo número de habitantes, dá essa média. Quer dizer, o nosso sistema moderno de vida, ele exaure, ele consome mais os recursos naturais. Entendi. O cálculo é muito interessante. Outra questão em relação ao lixo é que nos países desenvolvidos, o número de reciclados e de produtos de pouca, de fácil perecibilidade, de pouca duração, é maior. Por quê? Porque a indústria moderna, ela procura produzir produtos que tenham pouca duração para serem renovados e aquecer o movimento da indústria. Se esses produtos eles fossem duráveis, isso diminuiria o ritmo de consumo e produção, o que não é interessante para o mercado, um sistema capitalista. Então a gente tem um grande consumo de produtos recicláveis, às vezes lâminas de barbear, produtos, aquelas embalagens chamadas Tetra Pak, que são um misto de papelão com alumínio e plástico, que são de difícil tratamento e destinação. A gente vai ter uma série de produtos de difícil reciclagem, né? E que se acumulam no meio ambiente e que tem uma velocidade rápida de consumo. Nessa questão ambiental, também existe uma coisa que eu fiquei surpreso, eu fiquei impressionado com a notícia que eu li, que há países que exportam lixo. Isso. Você pode falar alguma coisa a respeito? Alguns países de primeiro mundo, foi célebre um caso de um navio americano, chamado Pelicano, que durante algum tempo, parece que foi na década de 80 ou 90, esteve perambulando com lixo tóxico, tentando deixar ele em algum país, né? Tentando vendê-lo a algum país, não foi conseguido, e depois ele descartaram esse lixo tóxico, sabe-se lá onde, né? De cinzas de material tóxico. O que acontece é que alguns países, sim, de primeiro mundo, por terem seus lixões, seus aterros saturados, tentam vender aos países ditos terceiro mundo ou menos desenvolvidos o seu lixo, não é? Já que esses países têm mais espaço, estão menos poluídos, não é? Isso de fato acontece, mas já há algumas convenções internacionais que proíbem esse tipo de prática, principalmente para a questão do lixo tóxico, não é? Então isso está sendo inibido, não é? Os países também não estão aceitando, certo? E é uma prática, vamos dizer assim, em desuso, não é? que está, vamos dizer, em decadência. Existe o lixo químico, não é? Existe o lixo tóxico, que é o que vem ser os lixos químicos, não é? Os resíduos. Existe também o lixo orgânico. Existe o lixo high-tech, que consta de quê? De software, pilhas, né? Software, né? Uhum. Computadores, essas coisas todas. Então, chamam de lixo high-tech. E eu tomei conhecimento que mandaram um navio em 1998, quer dizer, não há muitos anos, né? Apenas 10 anos atrás, para o nosso país, para o Brasil, através de uma multinacional, mandaram para cá, porque lá os lixões já estavam para não saturar o seu meio ambiente. E então o Greenpeace fez a denúncia, o Ministério da Saúde foi em cima e não deixou o navio no Porto de Santos atracar. Mandou de volta com a carta para o governo britânico que ficasse com a sua carga valiosa lá. Então, você, Breno, nesse aspecto, você tem alguma estatística em relação a esse absurdo ou algum outro fato que venha esclarecer o nosso ouvinte, esse absurdo de exportar e chegar a jogar nos países menos desenvolvidos esse absurdo que chama-se lixo? Olha, Jair, a gente, acessando qualquer meio de comunicação, facilmente a gente tem muitos números a respeito da produção de lixo no Brasil e nos países, né? O que acontece é que o problema é crescente e ele está chegando a um limite que chega próximo à situação como essa que está vivendo a cidade de Nápoles, na Itália. É interessante que, no caso da cidade de Nápoles, o crime organizado, ele tem se aproveitado para fazer coleta de lixo. ilegalmente e enriquecer a partir desse problema do lixo. Veja só, então já existe equipes de coleta de lixo, certo? Uma, vamos dizer assim, uma indústria da coleta do lixo feita pelo crime organizado, que tem lucrado bastante a partir disso. Então o problema ele se alastra, e o crime organizado ele tem feito por onde manter também essa situação a fim de lucrar a partir dela. Que coisa, não é? Olha, ouvinte, você pode participar com as suas perguntas através do telefone 3249-2002, 3249-2020. E também pelo site muito bom, né? www.muitobom2@hotmail.com. Repetindo, www.muitobom2@hotmail.com. Breno, vamos passar para uma... Isso aqui é uma pergunta de um ouvinte, Andréia do Bessa. Ela pergunta o seguinte: aumenta a cada dia o lixo do tipo computadores, TVs, geladeiras, celulares. O que devemos fazer com esse tipo de lixo? A legislação hoje, ela, principalmente para a questão das pilhas, baterias de celulares, ela determina que as empresas produtoras disponibilizem postos de coleta para coletar esse material. Por quê? Porque essas pilhas, baterias que existem, né, dentro desses aparelhos eletrônicos, elas possuem metais pesados como cádmio, como chumbo, como arsênio, como o níquel, né, que são metais que contaminam o lençol freático, que contaminam o solo, né, que contaminam a água e que vão causar problemas, dentre eles, o mais grave, o câncer, né. Nós temos um aumento considerável nos países desenvolvidos nos índices de cânceres dos mais diversos tipos por conta da poluição ambiental. Os lixões têm causado essa contaminação ambiental por conta também desses produtos químicos e tóxicos nocivos que são acumulados nesses lixões. E o que devemos fazer? A Andréa perguntou. Isso. Destinar as embalagens para as empresas que são produtoras. Mandar procurar saber, se a loja tem um posto de coleta, porque ou a loja ela deve ter um posto de coleta para esse material, certo? Ou deve se destinar à empresa. Breno, né? Porque as lojas, permita... elas vendem um produto, né, que é feito pela empresa, pela indústria, né, por aquela indústria específica, e ele vende. Ou a loja, o revendedor, ele tem que ter um posto de coleta, ou isso deve ser destinado à empresa. Então, isso nesse para... caso, o comprador, o cliente, somos o consumidor, a gente tem que chegar para comprar uma pilha, por exemplo, e dizer assim: olha, você tem coleta, tem não, então não compro. Hoje a gente tem, principalmente para pilhas e baterias, a gente tem. Aqui mesmo em João Pessoa, me parece que o Banco Real, me parece que o supermercado Pão de Açúcar, me parece que alguns postos e algumas empresas, elas já têm postos, recipientes para coleta de pilhas e de baterias. No Banco Real já fui fazer algumas transações lá, pagamento, etc. No balcão tem coletores de pilha, hein, Andréia? Você que fez a pergunta, lá já tem, não é? Agora, quanto às placas de circuito, outros equipamentos, ainda não há, assim, uma destinação certa. É o high-tech. E aí é um problema, porque hoje, como se renova bastante os equipamentos, quando você perde um componente, perde o aparelho todo. Por quê? Isso é também uma técnica da indústria para tentar fazer você renovar e aquecer o mercado. Se você perde uma pequena placa, compromete todo o equipamento, você tem que se livrar do equipamento, que vira sucata e vira lixo. É verdade. Olha, nós vamos para um breve comercial. A gente volta num minuto. Não desliga aí o teu rádio, tá certo? Fica aí aguardando, que nós voltaremos com a abordagem espírita sobre o problema ecológico, ok? Sintonize a Rádio Sanhauá na internet. www.radiosanhauá.com.br. Clipes, papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes, papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes, papelaria e presente, no Shopping Máximo. Hércules Lavagem Domiciliar. Lave em sua própria residência o seu estofado, tapete, colchão, carpete e bancos de automóveis. Dê vida longa ao seu estofado. Hércules Lavagem Domiciliar. Ligue 3042-1367. Agora em João Pessoa, a última palavra em translados, viagens e turismo. Estamos falando de Uzi Rent a Car, aluguel de carros novos e confortáveis com rapidez e facilidade. Plantão 24 horas. Ligue 3225-8134 e 8859-9037. Uzi Rent a Car, conforto e segurança ao seu dispor. Hércules Empréstimos Consignados. Quer reformar sua casa, viajar, trocar de carro e estar sem dinheiro? Isto não é problema. A Hércules resolve. Ligue 3042 1367 e receba a nossa visita. Hércules Empréstimos Consignados. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. CYI 688, 1280 kHz, AM, Rádio Sanhauá de Bahia Limitada, 10.000 watts, uma emissora a serviço do povo. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. A Hora da Arte. Do livro Poesia que Canto e Conto, autoria Merlânio Maia, poema Remorso. Vislumbrando os sonhos no grande mistério dos tempos de um dia que não voltam mais, tempo dos amores, paixões passionais, dos tristes arroubos nas eras do império. Paixões deslumbrantes, traições, enredos fatídicos e bacanais. Dança das coroas, famílias reais, matanças, abusos, atos deletérios. Passado culposo, que jaz onisciente. Chaga putréfata do inconsciente, que ataca nas sombras forjando a loucura. E o ser perturbado grita e agoniza, a ciência atenta. Tal sombra inferniza, eis a alma que sofre a espreita da cura. É a doutrina espírita o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Momento da Ade. No Momento da Arte desta manhã, no Momento da Ade, nós estamos aqui com o nosso companheiro Eduardo Maia, que é um dos diretores da Associação de Divulgadores do Espiritismo na Paraíba. Meu grande amigo Eduardo Maia, bom dia Eduardo Maia, o que é que você tem aí no Momento da Ade para nos trazer para nós e para o nosso público? Bom dia Jair, bom dia queridos ouvintes do programa Nas Ondas do Consolador. Jair, nós estivemos esse feriadão agora, ali, ainda estamos nele, estivemos visitando ali o Vale do Piancó, onde nós temos a coordenação espírita do Vale do Piancó. E aproveitamos para fazer uma reunião, então, com o coordenador daquela região, o coordenador espírita, o nosso querido irmão Campos, bem como também estiveram presentes Reinoldes e também Dr. Fernando Loureiro, que é o presidente do Centro de Desenvolvimento Espiritual Jesus de Nazaré. E a gente trouxe daquela região do Vale, né, que envolve quatro grandes instituições, Catingueira, Itaporanga, também Boa Ventura, tem um belo trabalho lá com crianças de evangelização. E aproveitamos também para visitar aquela instituição, onde eles estão edificando um belo trabalho e já estão com sua sede, por assim dizer, constituída. E ficamos muito felizes em saber que a doutrina espírita penetra também nessa área da promoção social espírita e fazendo parcerias, né, com as instituições públicas. Eles têm um trabalho lá também de abertura, já que o espaço é muito bom, com a prefeitura, né? Eles têm um trabalho onde cede para aquele programa do jovem, programa jovem, né? Esse programa. E no campo do espiritismo, nós ficamos sabendo que agora no próximo mês de agosto, dia 16 e 17 daquele mês, nós teremos um grande evento, porque a instituição, o Centro de Desenvolvimento Espiritual, estará comemorando seus 20 anos de fundação. E já foi acertado então que terá um grande show espírita. A instituição, ou seja, o grupo musical ainda está por ser definido, porque esse evento contará com o apoio da Federação Espírita Paraibana e já foi confirmado, né, por o seu presidente, José Raimundo de Lima, que estará presente também, já confirmando sua presença, e estará levando o grupo musical, onde haverá esse grande show e uma palestra também com o expositor, provavelmente seja o Litz Rangel. Que maravilha, vai ser mesmo aonde? Vai ser em Catingueira, na cidade de Catingueira. Alô, Catingueira! É, sim, nossos ouvintes de Catingueira, estaremos a... Olha, o programa Azinouro Consolador está à disposição para vocês realmente veicularem as notícias da sua casa espírita, do seu movimento espírita e principalmente desse evento que vai haver, ok? Certamente, Grupo Acorde, né? Grupo Canto e Luz, né? Caravana, né? Eles estão aí à disposição para fazer o show em Catingueira, em qualquer cidade do nosso estado, não é isso? Material, né, humano e também, digamos, os nossos artistas, né, estão aí, são muito bons, e o nosso movimento espírita está realmente repleto de artistas, né, para esse evento, não é? Mas, Eduardo, temos mais alguma notícia? Exatamente, aí a intenção da federação, e aliás da coordenação, juntamente com a diretoria daquela casa, é realizar um grande evento, né? Um evento onde realmente divulgue a doutrina, onde se assim, congregue não apenas espíritas simpatizantes, mas toda a comunidade, né? Integrando o jovem, principalmente o jovem, que precisa tanto assim de atividades, né? De direcionar sua energia justamente em favor do bem, né? Canalizando essa direção, dando esse direcionamento ao bem, que é o objetivo da Federação Espírita Brasileira como todo, né? Direcionar exatamente o jovem no caminho do bem. Então, esse show pretende realmente ser um show muito, digamos assim, para toda a família daquela cidade de Catingueira. Uhum. Temos também, agora em Itaporanga, mais no mês de julho, no dia 19 e 20, haverá também lá naquela cidade de Itaporanga um grande encontro de jovens similar ao encontro que ocorreu em Cajazeira. Maravilha. Onde aqui de João Pessoa enviaram dois ônibus completos de jovens e também Campina Grande mandaram mais dois maravilha, ônibus, né? Exato. E congregou todo o jovem paraibano naquele período. Participaram do nosso programa. Isso, houve ligação direta durante o evento e nós colocamos aqui à disposição o programa. A gente já deixa aqui esse convite ao jovem aqui de João Pessoa, porque também Itaporanga estará realizando digamos, a exemplo de Cajazeira, esse grande encontro jovem, né, onde irá congregar tanta a mocidade, né, de todas as idades, para que possam realmente desenvolver, estudar a doutrina, conhecer e desenvolver talentos na parte artística também, porque teremos apresentações de arte, música, poesia, teatro, né, e principalmente a parte da música também. Ah, beleza. Olha, o meu amigo Campos, lá de Itaporanga, né? O meu amigo Reynolds, né? De lá de... também Itaporanga, né? Isso. E o meu amigo, o professor Loureiro, né? De Catingueira, né? Enfim, a todos vocês, o nosso abraço e muito obrigado por vocês estarem, né, ligadíssimo no nosso programa, no Movimento Espírita, fazendo o melhor que pode. Mas tem mais notícia? Mais notícias? Nós procuramos, Eduardo, então, trazer algumas informações da regional aqui da Paraíba, mas, entretanto, também nós temos algumas informações a nível nacional, né? E talvez, assim, alguns flashes até internacionalmente que a divulgação do Espiritismo tem sido feita. Uhum. Então, nós temos aqui, Jair, informando a vocês que a TV Mundo Maior, né, nos foi noticiada através de um excelente jornal, que é o Mundo Espírita, que já foi fundado, está esse ano, né, comemorando 75 anos de existência. Então, é um jornal que tem informado não só tem origem no Paraná, mas a nível de Brasil todo. Então nós recebemos também do mundo maior, nós temos esse intercâmbio. Então eles noticiaram uma matéria bastante interessante que nós daqui da ADE precisamos divulgar, que é a TV Mundo Maior, que está sob a coordenação da Fundação Espírita André Luiz, lá na cidade de São Paulo, e tem um programa diário, aliás, 24 horas no ar, ininterrupto, com notícias, né? Mensagens, reportagens, entrevistas, sempre com a temática espírita. Ele vai no ar para o Brasil inteiro pela a satélite BrasilSat B4, com sinal digital para as antenas parabólicas e para todo mundo pela internet, na página www.tvmundomaior.com.br. Quer repetir? www.tvmundomaior.com.br. Ok, olha, você está ouvindo Eduardo Maia, que é um dos diretores da Associação de Divulgadores do Espiritismo da Paraíba, ADE, da qual eu também faço parte, isso muito me honra. E nós queríamos agradecer a Eduardo essa participação, contando com ele para novas participações nos próximos programas, porque nós vamos voltar agora com a entrevista do Breno sobre a ótica espírita, o problema da ecologia, e estamos aqui com a Célia Urquiza para falar de aborto. Então, nós colocamos a palavra, o microfone à disposição do Eduardo para suas considerações finais. Bem, queridos ouvintes, ficamos bastante felizes dizendo que retornaremos aqui à ADE, sempre trazendo novas notícias, através de outros irmãos também, e da minha parte eu estarei sempre à disposição de Jair, para o que ele e aqui de todos vocês, para que a gente possa realmente coletar essas informações. Apenas colocando que a TV Mundo Maior, a abrangência dela, nós estivemos em Itaporanga também, e lá nós tivemos a oportunidade de, na própria residência de Reynolds, assistir a televisão com uma imagem excelente, com uma programação maravilhosa, para você ver que ela é transmitida realmente todo o Brasil, e o sinal dela chega muito bem, inclusive no sertão, né, no Alto Sertão Paraibano, ali no Vale do Piancó, que estão todos eles assistindo, ligados 24 horas no ar. Maravilha. É isso aí. Nossos agradecimentos a Eduardo Maia, e vamos aqui tocar a parte nossa conversa com o professor Breno Henrique a respeito de ecologia, para ouvirmos as considerações em relação à doutrina espírita. O que tem a ver com espiritismo e ecologia? Será que isso tem a ver? Vamos ouvir, não é? É a doutrina espírita, sob a ótica espírita. Voltando aqui com o professor Breno Henrique. Professor Breno, o que tem a ver espiritismo com ecologia? Pois bem, Jair, tem tudo a ver. A princípio, o espiritismo ele propõe uma mudança profunda de valores. Essa mudança reflete sobre a maneira que o homem lida com o meio ambiente. É importante a gente perceber que toda essa problemática ambiental, ela parte de uma chamada crise ambiental, que é também uma crise de valores. Você pode perguntar, por que o homem polui? Diz, o homem é mal informado, mal educado. Mas, às vezes, não. A gente sabe que as sociedades mais civilizadas, mais desenvolvidas, são as que mais poluem. E a gente pergunta, quais são o conjunto de valores éticos, morais, que orientam essa sociedade de maneira que leva a mesma a destruir e a degradar o meio ambiente? A tal ponto que hoje 20% dos países mais desenvolvidos consomem, só eles, 80% dos nossos recursos naturais. Veja só, o disparate, quanto mais desenvolvido, mais consome e degrada a natureza e o meio ambiente. Assim, há um conjunto de valores por trás de tudo isso. Há um conjunto de princípios que levam o homem a degradar. Basta você ver que antigamente o homem do campo, as comunidades tradicionais, elas lidavam com a maneira mais respeitosa e de maior reverência com a natureza. Quem aqui é do interior sabe que o caçador ele tinha medo da caipora, por exemplo, que punia os caçadores que matavam além do necessário para comer. Então havia uma série de valores, de tradições, de mitos, que levava o homem a se relacionar de maneira mais próxima e respeitosa com a natureza. A civilização moderna, ela destrói em parte esses valores. Mas a gente não vai voltar mais ao mito, ao saci-pererê, ao curupira, e a doutrina espírita, ela vem refazer de maneira racional, de maneira lógica e profunda, a construção de um novo valor para lidar com a natureza. Assim, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte que trata das leis morais, principalmente na parte que trata da lei de conservação e lei de destruição, é muito bem fundamentada toda uma ética, toda uma lógica para lidar com a natureza de maneira respeitosa, compreendendo essa relação de maneira racional, de maneira ponderada e atual, de acordo com o desenvolvimento da humanidade. É, olha, é uma coisa muito séria. Quando se trata de valores, a coisa é muito séria. E o professor Breno acabou de falar sobre a existência das leis morais contidas em O Livro dos Espíritos. Então você, ouvinte, pode fazer sua pesquisa, pode consultar O Livro dos Espíritos, a lei de conservação e isso, A lei de destruição. Mas toda obra, ela tem pontos que tocam essa questão ecológica. Por exemplo, a lei de reprodução, que uma temática relacionada com essa vai ser abordada aqui por Dona Célia, relacionada ao aborto, também toca a questão ecológica, porque a superpopulação é um problema também que está relacionado com a questão ecológica, não é? Então a gente vai ver que todo livro dos espíritos, assim como toda obra espírita, né, as obras da codificação espírita, como a Gênese, né, como o Livro dos Médiuns até, porque hoje quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de meio ambiente físico, não é, Jair? Exato. A gente entende a ecologia, a ciência que é estudada na academia, como a relação entre os seres vivos e o ambiente que ele vive, e aí envolve coisas vivas e não vivas. A relação que se dá, ecos, vem do prefixo grego oikos, de casa, justamente. Logia, estudo da casa. Ou seja, a terra é a nossa casa. Nossa casa. Ecologia, estudo da casa. Então a gente vai ver justamente que esse estudo da casa, ele é ampliado na perspectiva espírita. Quando nós lemos, por exemplo, as obras de André Luiz, quando nós lemos principalmente a partir das obras de Allan Kardec, temos a consciência de que o meio ambiente não é apenas o meio ambiente físico, mas é também o meio ambiente mental e espiritual. De tal maneira que os nossos pensamentos, a tal ponto que a influência do mundo espiritual vai determinar também, vamos dizer, a atmosfera psíquica e mental que vivemos em nosso planeta. Não quero interromper, mas já interrompendo, a doutrina espírita no Livro dos Espíritos fala sobre lei de conservação e lei de reprodução, e fala em abuso, em consumo abusivo. Isso. Das coisas. Uhum. Então, o que, é que você pode nos dizer a esse respeito? Há um item chamado necessário e supérfluo. Uhum. O que é fala necessário e o que é supérfluo? O Espiritismo, ele não vem trazer uma lista das coisas que são necessárias e das coisas que são supérfluas. Perguntam os Espíritos, como o homem pode saber o limite do que é necessário? E os Espíritos respondem que aquele que é ponderado conhece por intuição. É uma questão de bom senso. Cada pessoa, em cada época, de acordo com sua posição social, sua profissão, vai ter necessidades diferentes. Mas cada um pode ter a consciência do que realmente precisa e do que não precisa. E, de fato, a nossa sociedade atual, voltada para o consumo, estimula o uso supérfluo dos bens materiais, levando à exaustão dos recursos naturais. O Espiritismo vem demonstrar e dizer justamente na lei de conservação que a terra, ela é uma mãe fecunda que é capaz de dar aos seus filhos tudo o que necessitam se eles souberem se contentar com o necessário e souberem encontrar os meios de sobrevivência que a terra oferece. No entanto, o homem quase sempre não se contenta com o necessário e quase sempre cria para si necessidades fictícias, necessidades que são impostas pelo modelo atual, predominante, divulgado pela mídia, e que leva ao consumo, às vezes compulsivo, às vezes até patológico, vamos dizer assim, que é levado, em alguns casos, aos consultórios aos psicólogos, porque às vezes se torna uma compulsão o consumo exagerado, típico das nossas sociedades modernas. É verdade. Né? É uma obsessão, até nesse caso. É uma obsessão. Uhum. Olha, ouvinte, se você deseja saber mais sobre o assunto ecologia e espiritismo, nós vamos deixar a palavra ao Breno, ao professor Breno, para que ele faça as suas considerações finais e ele possa informar o seu e-mail para você conversar com ele e ter as respostas, porque nós vamos, depois do Breno, iremos entrar com a Célia Urquiza, que vai falar sobre aborto. Breno, eu queria recomendar dois sites. Um que tem um newsletter, que é um jornalzinho que você pode receber diariamente sobre questões ambientais, para as pessoas se manterem informadas sobre as questões ambientais. Porque por falta de informação é que não temos um consumo consciente. O consumidor hoje, ele precisa... Lápis e papel na mão, pro site. Ele precisa se informar para saber o que consumir, para não abusar. Então, há um site www.jornaldomeioambiente.com.br. Há informações quase que diárias a respeito de questões ambientais. www.jornaldomeioambiente.com.br. E um último site, que é um trabalho que eu faço parte, de divulgação espírita pela internet. Lá existem artigos meus, inclusive meu e-mail. É o site www.espiritismo.net. Espiritismo.net é um trabalho que existe há mais de 10 anos de divulgação do espiritismo. Lá em artigos e entrevistas vocês vão encontrar alguns artigos meus, tem meu nome lá e também tem meu e-mail, espiritismo.net. É isso, Jair, obrigado. Essa é uma temática muito importante e ainda cabem muitas reflexões, o tempo é exíguo, mas deixamos aqui essas considerações gerais e esperamos que as pessoas procurem se informar mais a respeito. Obrigadíssimo ao professor Breno Henrique pela participação no nosso programa. E aí estão os sites que vocês podem tirar dúvidas e conversar com o próprio Breno a respeito de espiritismo e ecologia. Ok? Que podemos nos comunicar com outras dimensões. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Entrevista. É cada vez mais frequente no Brasil a mortandade de mulheres jovens e mulheres também já adultas, por conta de gravidez indesejada, em outras palavras, aborto provocado. Sabemos que o projeto lei, graças a Deus, o projeto lei foi devidamente reprovado no Congresso Nacional, que ia descriminalizar o aborto, com a palavra Lucinha Martins, diretamente da redação do nosso programa. Rejeição do projeto de lei que liberava o aborto. É bom lembrar a vitória em defesa da vida conquistada na Comissão da Seguridade Social e da Família da Câmara Federal, que rejeitou em reunião do dia 7 de maio o projeto de lei número 1135/91, que suprimia o artigo do Código Penal que caracteriza crime o aborto pela gestante ou com seu consentimento, ou seja, a liberação do aborto. Foram 33 votos contrários ao projeto. Como a outros projetos em andamento no Congresso Nacional, a mobilização do Movimento em Defesa da Vida Brasil Sem Aborto continua e conta com a participação de toda a família espírita. Jair. Para falar sobre esse assunto, encontra-se conosco a nossa amiga Célia Urquiza, muito conhecida na nossa capital, em todo o estado da Paraíba, escritora e também profitente da doutrina espírita há muitos anos e representante do comitê da associação Jamais Abortar. Então, Célia Orquiza, bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia, rádio ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui falando sobre esse tema, lutando por essa batalha tão gloriosa que é a defesa da vida. Célia Orquiza, nós acompanhamos com você essa luta inconstante. Você está em toda parte que é possível. Você, se possível, se transformaria em 10, 15 para lutar pela vida. E foi realmente uma vitória extraordinária essa da não aprovação, né? Da reprovação desse projeto. Foi uma vitória muito grande, foi uma alegria imensa, mas foi uma batalha apenas. Uhum. Lamentavelmente ainda não está decidido. Temos ainda duas batalhas grandes a serem vencidas. Uma delas é na Comissão de Justiça, mas que nós estamos muito confiantes, porque as pessoas que vão votar são pessoas conscientes, são pais de família. Então nós estamos esperando, talvez não venha um resultado tão glorioso como foi esse, de 33 votos a zero, mas que nós estamos confiantes que nós vamos contar com a vitória. E também, partindo de lá, vai para o Senado. Também nós estamos confiantes que nós vamos vencer. Eu não acredito que o aborto venha a ser legalizado no Brasil. Eu não acredito. Célia, diante do seu sentimento, você anda muito, você percorre muito esse nosso território, e como é que está a incidência do aborto em nosso país e principalmente aqui na Paraíba? Olha, o aborto, lamentavelmente, está sendo muito praticado, apesar de não ser legalizado, mas que, por falta de informação, por falta de conhecimento, as pessoas, por falta de ajuda, por falta de apoio, por falta de amparo, porque mesmo que eu estou nessa luta, eu vejo com que dificuldade nós lutamos. E a corrente do outro lado é a corrente mais forte. Então, corrente, eu digo mais forte porque elas lutam com mais facilidade, com recursos materiais. Elas chegam de vez. Enquanto a gente está convencendo, tem as garotas que nós estamos convencendo que para não abortar. Então, elas vêm imediatamente com dois citotecas e dizem: pronto, resolva aqui o seu problema. E procura convencê-las que o problema é só até aquele momento. E muitas delas, depois, elas vêm e nos procuram. E eu tenho comprado Citotec das garotas. Eu tenho encontrado garotas com Citotec no bolso. E você veja, é uma denúncia que eu vou fazer. Infelizmente, eu não posso citar o nome, porque se pudesse, eu traria o nome aqui. Eu tenho encontrado garotas que me mostram, estão com Citotec na bolsa, e eu pergunto para elas: comprou aonde? Comprei. Elas que venderam. Elas são instruídas para não dizer o nome. Eu digo: comprou por quanto? Ela diz, geralmente ela diz ou 25 ou 30 reais. Agora você vê, aí eu devolvo o dinheiro para elas. Eu digo: me dá. Esse dinheiro você compra a primeira peça do enxoval de seu filho. Chega em casa, eu jogo no sanitário. Agora você veja o absurdo. Uma caixa de Citotec custa na farmácia mais de 100 reais. Elas, como ela diz, elas não dizem, elas não vão comprar por 100 reais na farmácia para vender por 25. Como nós sabemos que corre um dinheiro solto por trás do aborto, patrocinando tudo isso, com certeza, esses medicamentos são entregues para elas distribuírem e elas se aproveitam do desespero das garotas e faturam 25 ou 30 reais. Eu pressiono, eu converso, eu faço tudo para saber quem é, para denunciar, mas elas são instruídas a não dizerem. Dizem elas, e não passam disso. Doutora Célia Orquiza, como a senhora vê assim, algumas correntes que defendem o aborto, colocando como defesa o direito que a mulher teria de opinar em fazer ou não o aborto? Como a senhora vê essa questão? Elas alegam que... Eu estou seguindo o mesmo ritmo delas, elas, porque são as feministas, são as pessoas que lutam pelo aborto. Elas alegam o direito da mulher, dizem que a mulher tem o direito de abortar porque ela é dona do seu corpo. Mas isso aí é uma informação falsa. Ninguém é dono daquilo que pode perder a qualquer momento, inclusive sem aviso prévio. Qual delas pode garantir que hoje à noite vai estar viva? Então elas não são donas nem do seu corpo, nem da sua vida, muito menos daquele corpo que foi gerado dentro delas. Ok, Célia, tem um ouvinte no ar, bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? É Dona Rô que está falando. Dona Rô, que prazer imenso ter a senhora ligando para o nosso programa. Ah, o prazer imenso é ouvir o seu programa, né? E assim, com debates tão inteligentes como vocês estão apresentando. Mas eu sou bem rápida. Pode fazer sua pergunta. Eu queria... Você pode baixar um pouquinho o volume do seu rádio? Tá lá na copa, eu tô sem rádio aqui, hein? Pois bem, Dona Rô, pode fazer sua pergunta. Olha, eu queria dizer o seguinte, o que faremos daqui 10 anos, eu estou dizendo daqui 10 anos, com tanta criança que está nascendo nessas meninas de 14, 15, 16 anos, que estão tendo até um filho de cada pai, de cada rapaz, apenas, estão assim com, falando na, como é que se diz, na mensalidade que eles têm que dar para a criança, não é? A alimentação. Alimentação. Exatamente. E também tem a Bolsa Família, tem a Bolsa não sei o quê, tem a Bolsa não sei o quê. Bolsa Escola, Bolsa disso, olha, Bolsa daquilo. Eu já escutei uma conversa entre elas, eu fiquei pasma. Então, o que, que será dessas crianças que não têm noção, não têm ambiente, não têm um lar, não têm uma orientação, e nós vamos ficar muito mais envolvidos com adultos aí que não, completamente com a cabeça desfeita. O que, que podemos fazer? Eu sei que há muitos debates, muitas reuniões, muitas palestras, aqui mesmo em João Pessoa vai vir agora mesmo, aqui no início de junho, vai vir um pessoal de Brasília, um pessoal de São Paulo, para se encontrar aqui no hotel de luxo, aqui na praia, para ver um debate. Mas eu vejo tantos debates e elas continuam aí, né? Elas continuam 14, 15, 16 anos, e a gente vê elas recorrendo aí a essas assistências, assistenciais que dão bolsa, dão enxoval, dão tudo. E o que será educação, escola, alimentação? Eu pergunto, o que vai ser daqui 10 anos? Nós teremos aí uma enormidade de adolescentes como estão aí, que ninguém tira eles das praças. Ninguém consegue fazer nada, porque nós aqui em João Pessoa não temos lugar para levar essas crianças. Não temos. Muito obrigado. Mas continuamos lutando, né? A esperança é a última que morre. Nós temos que continuar lutando. Obrigado pelo espaço. Um bom domingo para vocês. A Dona Rô, nosso muito obrigado por participar do nosso programa, está sempre ligada. Obrigadíssimo também a Dona Josefa de Bahia. É, Dona Josefa de Bahia está aqui, elogia o programa e todos os domingos, né, está dizendo aqui que nos ouve. Obrigadíssimo, Dona Josefa de Bahia, por estar presente também no nosso programa, que ela era a número um lá na outra emissora, mas aqui continua sendo antes do número 1, a primeiríssima, a pré-primária, a pré-primeira, ok? Vamos para a Célia Urquiza, que vai responder, né, essas considerações, que não foi bem uma pergunta, mas foi uma das considerações que realmente enriquece o nosso debate. Bom dia, Dona Rú. Minha amiga, eu agradeço a sua consideração. Você tocou num assunto muito importante. Mas eu vou começar lhe fazendo uma pergunta. Eliminando todas essas crianças que estão por nascer, dessas garotas, como você disse aí, garotas de 14, garotas de 12 anos, será que vai resolver o problema? Vai apenas matar essas crianças que não têm culpa de nada e elas vão gerar outros. Já me disse uma pessoa, não lembro quem, que para se cuidar de uma criança, educar uma criança, tem que começar pelos avós. Então nós temos que começar da base, nós temos que começar das crianças. Nós temos que ver isso. Não adianta, ainda houve um tempo em que o Brasil, o mundo todo, lutava contra a hanseníase. Será que resolveu o problema matando os leprosos? Será que nós vamos resolver a AIDS matando os aidéticos? Então nós temos que combater a doença. Essas crianças, isso aí, o resultado dessas crianças, a culpa disso aí é do governo. logo quando se aproxima essas festas, é carnaval, outras festas, então o governo abarrota esses postos, distribuindo camisinhas indiscriminadamente. Isso é um crime. Isso é um crime. Dizer a uma garota de 12 anos, de 14 anos, como dizem nas escolas, use camisinha, elas traduzem imediatamente, eu já posso transar. Então, o que é que vai acontecer? Sabemos que a camisinha não evita de tudo. O que acontece é isso. Então, essas crianças, isso aí, em vez de nós pensarmos em matar as crianças, vamos exigir que o governo assuma o seu papel e reconheça o seu erro. Isso é problema do governo. Ele eduque as crianças, ele dê acesso, dê emprego aos pais dessas crianças, e também acesso à escola, acesso à saúde, aumente o número de creches e dê uma boa orientação para as crianças e para os jovens, e não simplesmente empurrar garotas, adolescentes para o sexo livre, para o sexo sem responsabilidade. Que o que nós vemos hoje, e eu digo isso porque eu conheço de perto garotas com 15, 16 anos que já são portadoras de DSTs, já estão com DSTs incuráveis. Eu conheço mais de uma que estão já com HPV, e o pior de tudo, elas estão aí com vida sexual ativa, estão transferindo esse vírus para todos os garotos com quem elas estão contactando. Isso é culpa de quem? É do governo, que em vez de educar, ele jogou essas crianças para o sexo livre, para o sexo sem responsabilidade. Ok, nós estamos ouvindo aqui a Célia Urquiza falando sobre sexo, sobre o aborto, e agradecemos a você, ouvinte, por você estar telefonando. Temos outras perguntas e queremos lembrar a você que você pode conferir informações sobre o nosso programa também na internet. O site Paraíba Espírita traz informações e fotos do nosso programa. Acesse, anote aí, www.paraibaespirita.com. Repito, www.paraibaespirita.com. Também estamos com um blog já funcionando, que você pode já ouvir e reouvir o nosso programa. O nosso programa inaugural já está à sua disposição, tá? Através desse blog. Anote aí, olha, www.nasondasdoconsolador.blogspot.com. Repetindo, www.nasondasdoconsolador.blogspot.com. Aí você vai acessar os programas anteriores Nas Ondas do Consolador, tá ok? Você não pode ouvir agora de manhã, ouvir de tarde, ouvir de noite. Então você é que escolhe. Temos uma pergunta para a professora Célia, mas antes o nosso Pedro Alves. Olha, gente, só para registrar que a Kalina, do Departamento Educacional, Educativo e Cultural, ela manda abraço para todos do programa, especialmente para Jackson e para o Jair Herculano. Abraço para o pessoal de Piancó, especialmente para Geralda Novaes, para a dona Geralda Novaes. E também abraços para os ouvintes Luzia do Centro e Isadora, que estão assistindo, estão escutando o programa Nas Ondas do Consolador. E lembrando a você, ouvinte, que hoje à tarde nós estaremos lá na Federação Espírita lançando o livro Nas Ondas do Consolador, hein? Não percam, porque realmente nós estaremos e ficaremos muito felizes com a sua presença. Uma pergunta... Bom, a gente sabe que o aborto é um assunto amplo e muito polêmico. Mas tem casos em que o aborto se torna para algumas pessoas necessário. É no caso dos fetos mal formados e até mesmo com caso de anencefalia. Nesse caso, é aceito o aborto? Eu vou responder a sua pergunta, mas eu estou pedindo licença para voltar um pouquinho ao assunto passado. Ok. Quanto a essa questão, porque foi feita a pergunta da dona Ru... Como é que vai ser daqui mais adiante, daqui a 10 anos, com esse horror de crianças que estão abarrotando, superlotando as ruas? Então, isso é uma questão de educação, isso é uma questão de orientação. À medida que essas garotas forem sendo orientadas, elas vão aprendendo a fazer um planejamento. Não é o aborto, não é o planejamento pelo aborto. O país, à medida que vai desenvolvendo, as pessoas também vão diminuindo o número de nascimentos. O número de natalidade, a natalidade vai diminuindo. Então, isso vai acontecendo, mas acontecendo da maneira correta, não com o aborto. Voltando aqui à sua pergunta, por gentileza, você falou em caso de, dizendo assim, que o aborto é necessário. Bem, vamos ver uma coisa. Existe aborto e aborto. Então, é condenável o aborto provocado. Mas há ocasiões em que a situação obriga que tem que se partir para isso. É uma situação dolorosa. Vamos imaginar, uma mãe, uma jovem está grávida de 4 meses. Tem aqui um médico presente, se ele achar que eu não estou indo bem, então ele é autoridade no assunto, ele me corrija. E durante nessa época, nessa fase, se descobre que ela está com um tumor canceroso no útero. E em estado avançado que não dá para esperar. Então, a saída nesse caso aí é o aborto, não é, doutor? Então, é uma situação dolorosa. Então, é o caso assim, a gente fazer a opção. Não é o caso de dizer assim, eu vou preferir a mãe, eu vou preferir o filho, porque ambas têm o mesmo direito. Mas é suportável, é tolerável que o médico faça a opção pela mãe, porque ela já vem caminhando nessa vida, enquanto o outro está ainda se preparando para nascer. Mas não se pode aí considerar um aborto provocado, porque a intenção do médico é fazer aquele procedimento para salvar a vida da mãe, porque se não for feito esse procedimento, então morrerão os dois, a mãe e o filho. Então ele vai fazer isso, vai fazer essa cirurgia para salvar a vida da mãe. O filho vai morrer, é lamentável, mas é uma consequência, não foi a intenção do médico. É o mesmo caso que acontece, vamos supor, duas pessoas em alto mar se afogando. O salva-vidas vai a todo tentando salvá-las. Quando chega lá, ele vê que não pode salvar as duas. Então, ele traz aquela que tem mais condição de salvar. Foi ele quem matou a outra que fica lá no mar vai morrer. Foi ele que matou, é ele o criminoso, então é esse caso. É condenável o aborto provocado, aquele em que a mãe diz, eu não quero esse filho, eu vou tirar. Então, esse é condenável. O doutor Célio Urquiza, com relação ao aborto, quando é em casos de estupro? É uma situação muito dolorosa, tanto para a jovem, como para a família. Mas nós temos que olhar o seguinte, a mãe que aborta um filho, porque ele é consequência de um estupro, ela vai estar fazendo com ele muito pior do que o estuprador fez com ela. Porque ele a violentou, mas a deixou viva. E o aborto vai fazer o quê? Vai matar. E também tem mais outra coisa. Vai fazer com que o filho morra pelo crime do pai. Enquanto isso, o pai fica livre para novos estupros. Se nós pensarmos direitinho, nós não vamos nunca priorizar os casos de estupro para fazer aborto, porque isso vai trazer uma insegurança muito maior para jovens, porque os estupradores, os garotos que fazem isso, eles veem que eles se saem bem. As garotas correm para o aborto e eles ficam livres para novos estupros. Se pensar direitinho isso, não se pode de maneira nenhuma priorizar esse fato. Doutora Célia, no meio das minhas amizades, eu tenho várias amigas minhas que já fizeram diversos abortos. Uma, inclusive, já fez 6 abortos. E ela fala na maior simplicidade possível. E para essas pessoas, espiritualmente falando, quais as consequências que o aborto traz? Olha, falando sobre a visão espírita, é muito dolorosa. É muito doloroso o retorno de uma mãe ao mundo espiritual quando ela vai se deparar com aqueles espíritos que ela abortou. E ela vai sofrer consequências terríveis. Ela teve a opção, ela podia engravidar, podia não engravidar. Uma vez que engravidou, ela não tinha o direito de interromper a vinda daquele filho. Então, ela é responsável. Ela vai ter sérias consequências a responder. Antes da gente continuar com essa parte, já a abordagem espiritual, que nós realmente iríamos entrar, já entramos na parte espiritual, nós gostaríamos, ouvinte, que você preste atenção à letra dessa música do grupo Cante Luz, Fruto de Vida. E voltamos depois com Célio Urquiza a fazer a abordagem espiritual. Ok? teu ventre tem fruto que existe vida. Não se lamente, o receba em seu coração. O mundo que está em teu mundo te pede guarida. É a chance que ele recebeu da reencarnação. Acolhe teus braços o fruto bendito do amor que Deus te legou. Recebe em teu colo aquele que te roga a vida. Não mate o desejo de quem quer pro mundo voltar pra se encontrar. Isso é da lei, é vontade, é força divina. Deixa estar. É a vida renovando, vai vingar a vontade de viver. Não vai tirar o direito pela vida. Se Deus permitiu a você um novo ser, busque em você toda experiência de quem tem a vida de uma outra vida nas mãos. O ser indefeso é quem Deus te confia a vida. Recebe-o então em teu seio, és tua missão. Acolhe em teus braços o fruto bendito do amor que Deus te legou. Recebe em teu colo aquele que te roga a vida. Não mate o desejo de quem quer pro mundo voltar pra se encontrar. Isso é da lei, é vontade, é força divina. Deixa estar. É a vida renovando, vai vingar a vontade de viver. Não vai tirar o direito pela vida. Se Deus permitiu a você um novo ser. É isso aí, Fruto de Vida, Grupo Cante Luz, com uma melodia belíssima e a letra sobre realmente a nossa responsabilidade sobre a vida, né? Evitarmos o aborto. Voltamos aqui com a professora Célia Urquiza, mas temos um ouvinte no ar querendo falar. Bom dia. Bom dia. É Severino, Santa Rita. Severino, Santa Rita, obrigadíssimo por estar ligado no nosso programa. Pode falar. Não, exatamente, eu sempre gosto de enfatizar uma coisa. Respeitar a posição, o ponto de vista de cada um, seja qual for o assunto e seja em que momento, espaço esteja acontecendo. Agora, uma coisa exatamente que me chamou a atenção, que inclusive desde o início eu estou aqui ajeitando o almoço e estou escutando o rádio. Então, agora a entrevistada, ela se posicionava de dizer o seguinte, não, porque nós sabemos exatamente que a lei faculta, permite que qualquer mulher estrupada e que venha ao caso de engravidar, seja feito o aborto. E, no caso, eu via que ela se posicionava ao contrário, qual eu respeito, o que nós devemos respeitar todas as pessoas, e principalmente a ideia em que a pessoa defende, porque, no mesmo caso, eu sempre espero que defendam a minha, respeite a minha ideia, mas ela colocava o seguinte, que não deve ser feito. E eu perguntaria a ela o seguinte, se por acaso, me desculpem eu ter que lhe colocar nessa situação, se fosse a senhora que passasse por esse problema de ser estrupada, por um estranho, o qual, é claro, o próprio nome estranho já está dizendo, não conhece, não sabe o que a pessoa tem e o que não tem, e que essa pessoa lhe estrupasse e, alicerçada na lei, a senhora ou qualquer outra mulher tem o direito a fazer o estrupo. E eu até dizia, aí eu pergunto, completo a pergunta, a senhora ficaria com essa criança? Porque essa criança, nós sabemos que todo filho, como eu, como a senhora, como o nosso filho, que eu já tenho inclusive 10 netos, o qual exatamente para mim é uma satisfação, ser filho de 10 netos, e é de amor, é uma coisa que nós amamos. Como é que a mãe, como é que o pai, como é que o avô, como é que a avó, como é que o tio, como é que a família vai abraçar, vai respeitar, vai amar aquela criança? Convém salientar que não teve culpa, mas acontece que o pai foi o causador. A cada momento que a pessoa olha para aquela criança, okay, está vendo o quê? Está vendo o problema, okay, que foi causado. Okay, aquela, Severino, mãe que fez aquilo, que sofreu aquilo ali... Entendido, Severino. Me perdoe cortar, porque o nosso tempo está curtíssimo, estamos chegando ao fim do nosso programa, e você precisa também, você falou realmente, e a entrevistada vai colocar as respostas, né, as suas perguntas, ok? Obrigadíssimo por ter participado, Célia. Bom dia, Severino. Olha, meu amigo, eu vou partir, eu vou começar do seu argumento, que nós devemos respeitar o pensamento e o direito de todos. Então, por que pensar em todos e não pensar no filho que está sendo eliminado? Ele também é um ser humano. Então, vamos pensar nele também. Ele está ali, naquele momento em que ele está sendo eliminado, no momento do aborto, aquele pequeno ser humano está numa situação pior do que qualquer, um animal que está sendo atacado. Porque o animal pode reagir, pode atacar, pode fugir, mas aquele pequeno ser humano não pode. Ele está ali, aflito, mas passivo, aguardando que decidam se lhe dão o seu primeiro e mais sagrado direito, que é o de viver. Quanto a dizer que a lei permite o aborto, olha, mas a lei não permite. A nossa lei é clara. Ela garante o direito à vida de todos, desde a concepção. O que acontece é o seguinte, que o Código Penal não pune. Não punir não é permitir. Continua a ser crime. E, por exemplo, há outros casos em que a lei não pune. Vamos imaginar um pai, ele manejando uma arma descuidadamente, mata o filho. Ele cometeu um crime, mas a lei não pune, porque considera que ele já foi suficientemente punido com a morte do filho, e principalmente porque foi ele que matou, mas continua crime. Então, no caso de estupro, a lei não pune, mas não quer dizer que deixou de ser crime, continua a ser crime. Mas nós vamos continuar a bater, nós vamos batalhar sobre isso para mostrar o filho não tem culpa do crime do pai. E quanto à sua pergunta, se tivesse acontecido isso comigo, graças a Deus isso jamais aconteceu, mas se tivesse acontecido, eu teria a nobreza de aceitar meu filho. Eu compreenderia que ele não tem culpa. Já que o senhor me fez uma pergunta, eu faço outra para o senhor. Me permita. O senhor falou que tem netos, então o senhor tem esposa. Vamos imaginar que nesse momento o senhor viesse a tomar conhecimento de que a sua esposa, a companheira da sua vida, mãe de seus filhos, é resultado de um estupro, que ela nasceu em consequência de um estupro. O senhor a amaria menos por isso? O senhor acharia que ela é menos digna de ser mãe de seus filhos, avó de seus netos? Claro que não acharia, porque o senhor sabe que ela não tem culpa. Assim acontece com o filho que foi gerado por um estupro. Ele não tem culpa, o criminoso é o pai. Esta é Célia Urquiza, a quem muito agradecemos pela sua participação no nosso programa, que infelizmente está chegando ao final. Olha, tudo que é bom dura pouco, nós sabemos, mas nós temos uma noticiazinha para dar antes da gente colocar o microfone à disposição para a Célia fazer as suas considerações finais. Agradecendo desde já a todos vocês que participaram do nosso programa. Ok? Será realizado no próximo dia 31 de maio, na cidade de Guarabira, o curso de formação de monitores de estudos sistematizados. Toda a equipe do Departamento Educativo e Cultural da Federação Espírita Paraibana estará lá presente. O curso se destina à capacitação de monitores de estudos sistematizados da doutrina espírita de toda a região do Brejo, Vale do Mamanguape e Vale do Paraíba. Aqui eu termino minha participação, agradecendo a oportunidade. Bom dia para todos e até a próxima. É, sim, olha, vamos dar a palavra a nossa convidada Célia Urquiza, dizendo a você, ouvinte, olha, que foram muitos os telefonemas pedindo para voltar ao tema, porque o tema é muito polêmico, né? Então, nós já desde já colocamos a palavra na discussão de Célia Urquiza para a sua despedida e fazemos o convite para o próximo encontro. Eu agradeço o convite, Jair, e eu estarei aqui com muito prazer. Eu aceitei essa luta com sangue, corpo, alma e coração, e faço tudo isso com muito amor. Então eu me despeço de vocês, rádio ouvinte, e me despeço de uma forma especial para todas vocês que estão grávidas. Minha amiga, se você tem dificuldade, sente dificuldade de levar sua gravidez até o fim, procure-nos. Nós queremos ajudar. Nós temos todo o empenho para lhe ajudar. Anote aí o meu telefone, 3225-8801. O celular é 8880-8801. É a mesma terminação. Repita. Para os dois. 8880-8801. E o de casa, 3225-8801. Tem também o telefone de Miriam, que é a presidente da AJA, Associação Jamais Abortar. No momento, eu não estou lembrando aqui, mas ligando para mim, através de mim, vocês chegarão a ela. Nós iremos até vocês. Eu vou marcar uma sala na Federação Espírita, onde nós podemos marcar o encontro. Eu tenho também nas terças-feiras, de 2 às 5 da tarde, eu estarei lá na Cúria Metropolitana, onde eu estarei dando atendimento às garotas que pertencerem à religião católica, que quiserem ajuda, eu estou lá para atender, como eu atenderei na Federação Espírita, as garotas espíritas. E não católicas e não espíritas. Eu abraço a todos. Uhum. A nossa luta é em defesa da vida. E você, minha amiga, que está grávida, eu quero lhe dizer o seguinte. É muito sério o que eu vou dizer. A mãe, quando decide abortar, ela está determinando o último dia de vida de seu filho. Não faça isso. Ele tem o direito de viver. Olha, Jair, no finalzinho registrar a ligação de Wellington lá do Jardim Planalto, elogia o programa e parabeniza toda a equipe. Eu aproveito também para me despedir e no próximo domingo estaremos aqui com mais uma audição do programa Nas Ondas do Consolador. Olha, nós queremos dizer a você que já está marcado, Sérgio Quisa, domingo já que vem. Marcado, sim, nós já vamos marcado. Fazer uma abordagem com mais tempo e então queremos a abordagem espiritual que foi pouco explorada, mas estaremos aqui com a Sérgio Quisa para você realmente se deleitar com tanta informação. Olha, muito obrigado, obrigadíssimo a você, ouvinte, por estar ligado conosco. Obrigado a Célio Urquiza, obrigado ao professor Breno Henrique, a todos vocês que fazem a equipe do Consolador, né, na Zona do Consolador, ao Marco Moura, aqui na técnica, o nosso muito obrigado. E lembrar que hoje à tarde temos lançamento do livro Nas Ondas do Consolador, lá na Federação, 5 horas da tarde. Obrigado, um bom domingo e até a próxima semana, se Deus assim permitir. A Rádio Sanhauá apresentou o programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.